Isolamento. Dois, quatro autorizados, chama o táxi. Sete quatro no dois, aguarde. Aguarde. 3305, chama Recife 2685, alterna 12545. Metro 4235. Xané começou o pushback do Uno quando ele iniciou o táxi, acho que no máximo uns 2 minutos. contato está autorizado, o táxi chama em Ponte Feira pronto. Zero sete quatro, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, vou no zero sete Azul 4235, chama Recife agora, 1251, alterna 13325. 251, 332, azul 4235. Avento 1 do 40 graus, 109-6224. Afirmativo, está autorizado a decolagem. Evento 140 graus, 109. Tem o decolagem, 204. É 224, decola aos 30, controle 208. É 224, decola aos 30, controle 208. Boa. Homem 224, sobe 230, sai da PUC, Vila. Voo 0745, a bordo, 178, 1350, galera. Se está livre até a ponte espera e chame pronto para decolagem. Autorizado para a ponte espera, chama. Cuidado, alinhar e decolar. Vento. Correção, alinhar e manter, 074. Aqui mantém. Autorizado 074, alinhar e decolar, vento 120 graus, 109. Alinhar e decolar, 074, decola os 36, controle 208. 208, boa noite. Controle, boa noite, 074, levando 1700. 074, boa noite, contato radar na decolagem, subiu até um 360, após 2000 pés, direto Ledas. Ok, parou 360 após 2000, Leda, gol 974. Dame 224, chama Recife 2685, alterna 12545. 1074. Chama Recife 1251, alterna 13325. 1251, que bravo, prossiga. Autorizado, retorno aqui na minha escuta. Salvador 8-5, senda alfa. Zero 5, desce 2000 pés, uma via chegada, 1021. 2000 chegada, 2021, 8-5.